Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal Onda Antena. Uma edição para quarta-feira, 19 de março de 2014. Hoje vamos ter não 4, mas sim 3 músicas. Duas delas são bastante conhecidas, enfim, são cantadas. Aliás, uma delas é bastante conhecida porque é cantada. A música de Georg Zamfir, ou aqui na sua versão, chama-se Yesterday. Foi um tema original dos Beatles na década de 60. Ora, mais tarde, Georg Zamfir decidiu fazer então esta versão de Yesterday, muito bem conseguida, diga-se, pelo flautista que desde já nos habituou às suas emocionantes ou emotivas, mais, enfim, melhor dizendo, às suas emotivas interpretações. Georg Zamfir então com Yesterday, logo depois Ricky King. Já que estamos a chegar lá, vamos ouvir Primavera. São as próximas duas que vamos ouvir, as primeiras duas desta edição, primeiro com um flautista, depois com um violista, ou guitarrista, melhor dizendo, violista é uma expressão um pouco estranha. Guitarrista Ricky King. Antes temos então Georg Zamfir com Yesterday. We'll be right back. Aqui estamos depois de Ricky King, desta música chamada Primavera, antes então de também ficamos com Gerg Zanfir e este fantástico Yesterday. Vamos acabar com Crossing the Ridge, a música trazida aqui por Messia. Esta composição tem aproximadamente 7 minutos e é uma viagem, um convite para uma viagem ao interior, ao nosso interior, ao interior de cada um de nós. É com esta música, aliás, que fechamos as portas de mais a Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, regresso amanhã, mais ou menos pela mesma hora. Fique bem ouvinte, boa tarde, até amanhã. Thank you.